Salvador, bom dia, LR5808, decolado na circunstância. 45, bom final de semana. Drone, muito bom dia, tá 3201. Da EL 3201. Voada EL 3601.